com que é sério, mas nós não vamos brincar. Tão brincando com que é sério, mano, isso tem que mudar. Tão brincando com que é sério, abraçando a indecência. Tudo virou palhaçada, tão esquecendo a essência. Tão brincando com que é sério, mas nós não vamos brincar. Tão brincando com que é sério, mano, isso tem que mudar. Tão brincando com que é sério, abraçando a indecência. Tudo virou palhaçada, tão esquecendo a essência. Menino maloca pisando na poça com os boots da hora, fazendo as mina pirar quando eu tô no rolê ouvindo Big Poppa. E os motherfucker que vem com rima fraca, já chega entrando em choque quando perceber que os mano não dá falha. É, as rima fina dos mano na neblina, maloca que domina os becos e as esquinas. Entre uma e outra dose o bonde tá formado, vindo dos lados trilhos, pique trem desgovernado. É eu e uns chegado armado tipo as Farc, pique ponte 50 na rajada de mensagem que sai direto e reto na mente daquele que precisa ouvir. Batendo de frente, pedrada na mente, usa o capacete ou tenta fugir. Só que não vai, não adianta, nem tenta, que o teu corre só engatinha na lenta. Entenda, pra falso rap é chacina, que eu não tenho que repetir que aqui é maloca que domina. Tão brincando com que é sério, mas nós não vamos brincar. Tão brincando com que é sério, mano, isso tem que mudar. Tão brincando com que é sério, abraçando a indecência. Tudo virou palhaçada, tão esquecendo a essência. Tão brincando com que é sério, mas nós não vamos brincar. Tão brincando com que é sério, mano, isso tem que mudar. Tão brincando com que é sério, abraçando a indecência. Tudo virou palhaçada, tão esquecendo a essência. Com o olho no cifrão, não mais com o coração. Tão brincando com que é sério, só querem ostentação. Distorção, imagem da televisão, palhaçada. Fodem a nossa cultura e a cabeça da molecada. Denigrem toda a cena com ideias vulgares, só que pra eles tanto faz. No bolso tem milhares, só que a moda é temporária. Tipo febre, um dia passa, mentira tem perna curta. Até aonde vai sua farsa? Não vamos deixar a essência acabar. Nós não vamos brincar com que é sério. Nossa cara é lutar, se unir pra somar, batalhar e correr pelo certo. Tão brincando com que é sério, mas nós não vamos brincar. Tão brincando com que é sério, mano, isso tem que mudar. Tão brincando com que é sério, abraçando a indecência. Tudo virou palhaçada, tão esquecendo a essência. Tão brincando com que é sério, mas nós não vamos brincar. Tão brincando com que é sério, mano, isso tem que mudar. Tão brincando com que é sério, abraçando a indecência. Tudo virou palhaçada, tão esquecendo a essência. Tome cuidado com que brinca, a responsa aqui é séria. A essência ainda vive, tá correndo em nossa artéria. Consequente, resistente, desordeiro, som cabreiro. Carrego a força de um trem e o poder dos maloqueiros. Vejo vários que dá vexame, que dá xilique, queima cara. Confunde o compromisso com o circo de palhaçada. Corre sempre contra o tempo, vive bolado na trama. Nunca teve humildade pra reconhecer a lama. Busca fama que anda com a mídia, a mesma aquilo de sua vida. Que esconde o conteúdo pra te empurrar porcaria. Que repete a mesma coisa e não tem nenhuma cultura que transforma a juventude numa juventude nua. A indecência tá nas ruas, desrespeito com o público. Não vale o som que fazem, da acham que fazem muito. Vários tiros no escuro, vários lixo musical. Querem trocar a realidade pela ilusão comercial. Tão esquecendo o principal, união e comunidade. Cantaram tanta mentira, mas não ofuscam a verdade. Ego inflado, inveja, maldade, ambição, interesse e indecência. Eles tentam mudar a história, mas não arrancam a nossa essência. Cuidado com que brinca. A resposta é